Sessão 14 de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Maria White. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esperando. Fecha aquela janela que deita para a rua. Assim. Abaixa o estor. Agora, abra as duas do jardim. Está bem? Está bem. Vai arranjar-te. Põe o avental branco bordado que eu te fiz. E vê lá se levantas esse cabelo da testa. Gosto das testas nuas. A criada saiu. A dona da casa, moça, gentil, alegre, começou a dar uns retoques na mesa, cantarolando na sua meia voz de soprano um romance novo. Agora punha ao lado da mesa o canário favorito, sobre uma corbelle de flores naturais. Daí a pouco temperava a salada, escolhendo com as pontas dos dedos, muito delicadamente, as folhinhas mais tenras. Revistava as garrafas de cristal, os talheres, os pratos. Escondia dentro do guardanapo do marido uma hastezinha mimosa de avenca, onde espetara um cartão com esta palavra. Adoro-te! Modificava, sob o musgo fresco da fruteira, a posição das uvas e dos pêssegos vermelhos. Mudava para outro lado o galheteiro, alisava as coberturas das cadeiras, descia ainda mais o estor de cretone branco, e debruçando-se das janelas do jardim, puxava para dentro os galhos floridos das trepadeiras. Depois relanceou por toda a sala os seus olhinhos vivos de burguesinha feliz. Notou que um quadro estava ligeiramente inclinado para a esquerda e deu pela ausência da geleira sobre a etagère. Correu a reparar as duas faltas e saiu. Foi à cozinha. Então, André, a sopa está boa? E o peixe? Deixa-me ver o peixe. E avançando o narizinho arrebitado, ela cheirava as panelas, fazendo os seus comentários. Olha, ô André, o rosbife não me parece bom. O cozinheiro franziu a testa, indignado. Ela continuava. Ora, as ervilhas estão com o bispo? Logo as ervilhas, de que o Luiz gosta tanto? Perdão, minha senhora. As ervilhas não estão queimadas. Não estão queimadas? E que cheiro é este? É mesmo o cheiro das ervilhas. Onde viu você ervilhas com cheiro a fumo? Prove-as, minha ama. Para convencer-se, ela provou as ervilhas, achando-as deliciosas. Murmurou disfarçadamente. Está bom, está bom. E os bolinhos, fez? Esqueci-me. Também há tanta coisa. Foram novos ralhos, mas afinal, certa de que o jantar agradaria ao marido, ao seu amado Luiz, com quem se casara havia apenas um ano, ela voltou para dentro. Foi pedir conselhos ao seu psiquê. Estava pálida. Isto há de ser? Pensou. Por causa das fitas verdes. Trocou-as por fitas azuis. Estudou-se. Continuava feia. Bem, agora fitas cor-de-rosa. Onde me ir melhor? Mas as fitas cor-de-rosa desagradaram-lhe, tanto como as azuis e as verdes. Lembrou-se do colar de coral. Os colares de coral passaram de moda. Mas que importa? São bonitos. Atou sobre o pescoço alvo e roliço um fio de coral. Abriu um pouco mais o vestido e afogou entre as rendas do peito a flor cor de sangue de uma orquídea nova. São quase 6 horas. Luiz não tarda. Vou esperá-lo ao piano. Tocou várias peças. Ora um idílio, ora uma sonatina. Mas impaciente, descaiu a dedilhar polcas e valsas. De vez em quando levantava-se, ia à janela. Viu passar um vizinho, o Ramos, carregado de embrulhos, e calculou. A mulher do Ramos é mais feliz do que eu. Ele tem mais pressa de a ver do que Luiz de me ver a mim. Após o Ramos, passou um velho gordo que vinha habitualmente depois do marido, logo no bonde imediato. Viam-no quase sempre passar através das grades do jardim, onde ela descia para receber Luiz. O relógio já marcava 6:15. Ela não voltou para o piano. Instalou-se na janela. Começou a sentir fome. A impaciência cresceu. Parecia que iria devorar todo o rosbife. Decididamente, Luiz, supunha ela, teve algum negócio grave a prendê-lo até mais tarde. Aposto em como vem naquele bonde. Mas o bonde passou. Vamos a ver. Se o primeiro carro que passar for um Tilbury, é porque ele vem antes das 6:30. Se for coupé, é porque só vem às 7. O primeiro carro a passar foi uma caleça. Às 7 horas, Luiz não tinha chegado. A copeira veio perguntar-lhe se podia tirar o jantar. A infeliz rapariga, em pouca harmonia com o cozinheiro, estorcia-se de fome. A ama repreendeu-a. Quando for ocasião, eu saberei mandar servi-lo, disse. Ela já não tinha vontade de comer. Passada a hora habitual, o estômago não sentia necessidade de alimento. Entretanto, continuava à janela. Eram já 7:30. A casa do Ramos iluminava-se. Apareciam vultos na sala de visitas. Uma das filhas ia para o piano e ela adivinhava o Ramos palitando os dentes, recostado no sofá ao lado da esposa, que estava de casaco branco e saias engomadas. São velhos e são mais felizes do que eu, suspirava. Deram 8 horas. Voltava muita gente para a cidade, de onde os bondes vinham agora quase vazios. Por que será que Luiz não veio? Conjecturava a triste esposa. Saiu da janela e, caindo em uma poltrona, começou a chorar. Erguia-se no seu espírito uma suspeita. A infidelidade de Luiz. Ele ama outra com certeza. A estas horas, ri-se ao seu lado. Logo virá com uma desculpa qualquer. Lembrou-se de fugir para a casa da mãe. Sim, lá, ao menos, teria companhia, carinhos, alegria. E Luiz, quando chegasse, compreenderia não ter por esposa uma mulher passiva, de quem pudesse zombar. Levantou-se, foi ao seu quarto e, tendo vestido uma capa, ia colocar o chapéu quando foi ferida por uma ideia horrorosa. Um desastre! Meu Deus! Exclamou a pobrezinha. Luiz foi pisado por algum trem. Aterrorizada, irta no meio do quarto, ela assistia toda a cena. O marido atravessava a rua, correto, distinto, elegante. Súbito, esbarra-se nele um indivíduo. Cai-lhe a luneta. Luiz curva-se para erguê-la. Nisto, ouve gritos. É atropelado. Cai. E uma enorme carroça, carregada de pedras, roda-lhe pesadamente sobre o ventre. Apitos, agrupamento de povo, muito sangue na calçada, e o adorado Luiz é tirado em braços, esfacelado, inerte, morto. Correu de novo à janela, debruçou-se. Ninguém. A rua estava silenciosa. Teve vontade de gritar. Luiz! Luiz! E as lágrimas rolaram-lhe, grossas, pelas faces pálidas. Era a primeira vez que tal lhe acontecia. Evidentemente sucedera ao esposo um desastre qualquer. Lembrou-se de ter visto no escritório, uma vez que lá fora surpreendê-lo no trabalho, um revólver sobre a secretária. Aquilo fizera-lhe impressão, a ponto de rogar ao marido que se desfizesse dessa arma tão perigosa. Quem lhe diria que não fosse esse maldito revólver que por qualquer acaso matasse o esposo? Ele era distraído e míope. Puxando uns papéis, tateando a mesa à procura de algum objeto, poderia bater no gatilho e a bala ter partido. A cada carro que se aproximava, ela estremecia. É ele. Vem no trazer desfigurado, moribundo. Oh, meu Luiz! Meu Luiz! Nisto, uns passos conhecidos esmagam a areia do jardim. Ela levanta-se e escuta. Sobem a escada. Tocam de uma maneira especial a campainha. E ela, reconhecendo o sinal, dá um grito de alegria e corre para a porta, indo abraçar o esposo, comovida e trêmula. Que isso, Mimi? Perguntou ele, atônito. Como estás transtornada? Oh, Luiz, por que tardaste tanto? Que susto eu tive! Meu Deus, deixa-me ver-te bem. Que te sucedeu? Mas, filha, não me sucedeu nada de extraordinário. Tolinha, é preciso acostumar-te. Acostumar-me? Terás muitas vezes de jantar sozinha. Ah! Enquanto ele lhe expunha o motivo da sua ausência, ela via, magoada, extinguir-se o inolvidável período da sua lua de mel. Como badaladas fúnebres, soavam e ressoavam aos seus ouvidos as frases do marido. É preciso acostumar-te. Terás muitas vezes de jantar sozinha. Fim da sessão 14.